função real, marginal mesmo. Marginal, o meu estilo de ser e viver é marginal. Presta atenção, vou mostrar pra você. Marginal mesmo, é assim meu estilo. Um louco armado, pronto pra puxar o gatilho. Barato é sério, doido sem meias palavras. A gente representa os maloqueiros da quebrada. É marginal, a minha filosofia. Eterna missão de rimar o dia a dia. Não me importa se não tem remuneração. Tô nem aí se não vai pra televisão. Pra mim já vale se o povo me ouvir. Pra mim vale muito poder tá aqui. Desenvolvendo, versando, rimando. Já me satisfaz o sorriso no rosto dos mano. Eu tô ligado que eu não posso vacilar. Se uma ajuda chega, dois pra derrubar. Talvez por eu ser gangsta, não superstar. Por eu querer me expressar em vez de me calar. Por mais que eu queira, não posso fugir. Minha missão é falar disso aqui. Se tem amor, então falo de amor. Se tiver arma, droga, morte, eu falo da dor. Fazer o quê? Se a minha inspiração, realidade cruel, Tiagão, facção. Esses sim, são poetas de verdade. Em vez de romancinho, escrevem realidade. Uma verdade que sempre é escondida pelos governantes, apoiados pela mídia. Então vai assistir, discutir a novela. Enquanto no barraco não tem nada na panela. Podem tentar parar, mas não vão conseguir. Vocês criaram o monstro, agora vão ter que engolir. É marginal, o meu estilo de ser e viver. É marginal, presta atenção, vou mostrar pra vocês. Entre o bem e o mal, retrato vida real. Poesia de rua, naipe de marginal. Corre na veia, pulsa dentro de mim. Então não vou parar, agora vai ser assim. Honra minha origem jogada atrás dos muros. Todos amontoados na cela feito entulhos. Tentar entender o motivo de ele tá lá. Porque na escola não deixaram entrar. Humilhado da sala, tirado à força. Por sua condição, tava sandália toca. Hoje o que conta são as aparências. Um corte da hora, um tênis presença. Depois se perguntou por que educação vai mal. Por que escrevo isso? Porque sou marginal. Esse é o nome que vocês me deram. Essa é a música que vocês fizeram. Como disse, retrato vida real. Pulsa dentro de mim a poesia marginal. Se o mano falou que tem estado gangsta, então o que vou falar aqui de Macapá? Cabeça estourada não vai te emocionar. É só guerra e dor, Macapá ou Bagdá. Vindo de um lado obscuro, de onde vocês têm medo. Meu estilo é esse aqui, marginal mesmo. Infelizmente é assim, sempre mais assunto. E de onde eu vim ainda vão vir muitos. Com uma coragem que você ainda não viu. Seja no microfone ou seja no fuzil. Podem tentar parar, mas não vão conseguir. Vocês criaram o monstro, agora vão ter que engolir. É marginal, o meu estilo de ser e viver. É marginal, presta atenção, vou mostrar pra você. Podem tentar parar, mas não vão conseguir. Vocês criaram o monstro, agora vão ter que engolir. É marginal, o meu estilo de ser e viver. É marginal, presta atenção, vou mostrar pra você.